A rua deserta, uma janela aberta. Uma luz se apaga na noite, um som começa a tocar. Uma sombra vai voar. Assim é impossível viver. Assim eu nem quero sonhar. Nunca, nunca, nunca, nunca mais. Escutar a felicidade não vai nos perder.